crente, pois o crente é valente, jamais vai recuar. Se a batalha está travada, ele não teme, pois sabe que tem um Deus que por ele vai guerrear. Se o vento sopra, a tempestade se levanta, o crente espera confiante e não deixa sua cruz, pois este crente é comprado e lavado pelo sangue imaculado do nosso Senhor Jesus. Este nome tem poder, poder. Neste nome tem vitória. Quando este nome é clamado, o negócio fica estreito e o diabo vai embora. Neste nome tem poder, poder. Neste nome tem vitória. Quando este nome é clamado, o negócio fica estreito e o diabo vai embora. Ainda há quem fique preso no pecado, sendo escravo do diabo, sem querer se libertar. Quando é provado, amassado, aí entende que sem a ajuda de Deus em lugar nenhum vai chegar. Deus pega um homem torto e escangalhado, quebra e faz um vaso novo, transforma e traz pra luz. Depois do vaso restaurado e revestido pelo sangue poderoso do nosso Senhor Jesus. Este nome tem poder, poder. Este nome tem vitória. Quando este nome é clamado, o negócio fica estreito e o diabo vai embora. Tem poder, poder. Este nome tem vitória. Quando este nome é clamado, o negócio fica estreito e o diabo vai embora. Te digo hoje, acontece com frequência, crente que tem aparência, mas no fundo nada é. Tem de tudo, glorifica, é fervoroso, mas se o vento se levanta, logo nega sua fé. Não se intimide com as afrontas do inimigo, seja um soldado valente e não deixa sua cruz. Se o inimigo vier pra te atingir, primeiro tem que passar por cima do Senhor Jesus. Este nome tem poder, poder. Este nome tem vitória. Este nome tem vitória. Quando este nome é clamado, o negócio fica estreito e o diabo vai embora. Este nome tem poder, poder. Este nome tem vitória.